seu pai vai falar. Um vagabundo como eu, que futuro eu posso te dar? Eu não sei falar inglês, nem tenho faculdade, mas tenho que você gosta e acho que você já sabe. Maloqueiragem e instinto diz pra ele que não sou nenhum doutor, mas seu perito é fazer você ficar sorrindo. Sou daqueles navegantes que difícil se arruma. Nossos destinos se encontraram, eu juntei a minha vida à sua. Da lagia melhor pra ver a lua. Abrimos nosso vinho, você brinda comigo. Faz eu te prometer que não vou te deixar, mas posso te garantir, o vagabundo vai manter a sua dama a sorrir. Mas posso te garantir, o vagabundo vai manter a sua dama a sorrir. Então deixa, muitos vão dizer, independente o que aconteça, eu sou seu vagabundo e você vai ser minha princesa. Eu sou seu vagabundo e você vai ser minha princesa. De modo natural, vamos criando ritmo. Nos tornando mais íntimo para o tempo e vejo o mundo mais calmo. Vou vivendo de você de outono a outono. Rainha sem trono, não te criei, mas posso ser seu dono. E a sensação de viver um sonho acordado faz eu querer te levar pra ver o mundo. Vem com o vagabundo que eu vou te levar pra ver o mundo. Vem com o vagabundo que eu vou te levar pra ver o mundo. Então deixa, muitos vão dizer, independente o que aconteça, eu sou seu vagabundo e você vai ser minha princesa. Eu sou seu vagabundo.